Muitos querem com Jesus, com seus próprios ideais, acham que estão seguindo, mas engana esses tais. Pensam que é muito fácil, não se vai de qualquer jeito, tira seu fardo pesado, o caminho é muito Pra seguir a Jesus Cristo, tem que ser obediente à sua santa doutrina, que te deixa competente. Ele pode aliviar a sua carga pesada, assim você pode ir até o fim da jornada. Pra seguir a Jesus Cristo, tem que ser obediente à sua santa doutrina, que te deixa competente. Ele pode aliviar a sua carga pesada, assim você pode ir até o fim.